Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas! Eu sou o Tuizinho. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa, aqui no YouTube, no meu YouTube, no seu YouTube, no nosso YouTube. Que brega, né? Aqueles caras. Espero que todos estejam muito bem. Essa é a edição de número 13 do Prediletas da Casa. Lembrando que tá tudo aí, tem uma lista de Prediletas da Casa das duas temporadas, uma temporada que foi lá em 2016 na rádio, aí depois essa segunda temporada, chamamos assim, é a nova temporada, né? E migramos pra cá, pro YouTube. E engraçado que hoje mesmo eu tava pensando nessa migração, esse migro, e cheguei à conclusão que esse trabalho tem muito mais a ver agora com um trabalho de VJ do que um trabalho de DJ. Na rádio era só som, e agora é vídeo e áudio. Provavelmente essa edição vai estar mais florida, né? Mais caprichadinha, porque essa semana eu tô tendo tempo. Sobrou um tempinho nessa semana para eu mexer com essas coisas, né? Eu tô mais sossegado nessa semana. Nas duas edições anteriores, por exemplo, não deu tempo de editar, de fazer nada, nem de tratar a imagem nas duas semanas anteriores. Então eu deixei bem seco, assim, no YouTube, mas tá lá, né? O conteúdo, que é o que importa, tá lá. Mas é legal essa preocupação com a imagem, né? Porque tem tudo a ver com a temática do programa, né? Que é um programa mais voltado para a música livre, a música aberta, né? A música mais do que eclética, né? Que é a música erudita de todos os tempos. Aqui a gente foca mais no que seria as raízes, as ramificações do que veio a desaguar a música contemporânea da metade do século passado, né? E tudo que veio dela, e ela, inclusive, né? Então, nessa edição, eu vou falar sobre alguns projetos em andamento, né? Que tem tudo a ver com isso, né? Com essa linearidade contemporânea que a gente sugere sempre aqui. Mas não é só isso, é tudo. Hoje, por exemplo, a gente começa com uma música de um compositor chamado Ed McAloon. Ele era daquela banda antiga de New Wave, como chama mesmo? Prefab Sprout. Agora que eu descobri, não tinha associado até então. Salve Wikipedia, né? E é muito intrigante, porque essa música eu ouvi muito, mas muito mesmo, em 2015, quando eu descobri através de uma revista britânica, esses semanários britânicos, né? Que tinha nele o top 100 músicas, aliás, top 100 discos mais estranhos de todos os tempos. Eu fiquei muito curioso para ouvir todos os discos. Alguns eu já conhecia, por exemplo, Piper at the Gates of Dawn, do Pink Floyd, aquele do Captain Beefheart também, Mask Replica, não sei o quê. Alguns Frank Zappa ali no meio, acho que era o Lumpy Grave que tava lá. E muita coisa eu conhecia, outras não. E essas que eu não conhecia, eu resolvi ouvir, e lá no meio tinha esse disco chamado I Troll the Megahertz. I Troll the Megahertz, de Ed McAloon. E essa música que vai abrir o programa, especificamente, eu ofereço pro Andréas. Pois é. É, o Andréas é um queridão do coração, assim. Eu morei junto com ele lá em 2015, acho que 2014, 2015 no máximo. Morei muito pouco tempo com ele, um ano. Ah, é muito, né? E a gente ouvia muito essa música. O Andréas é um amigo de São Sebastião do Paraíso. Na real, eu acho que ele é... Acho não, ele é boliviano. E mora... Um boliviano malucão, muito queridão. E eu tenho muitas saudades suas, Andréas. Vê se aparece pra uma visita, pra um café. O meu café é o melhor café da grande região central daqui de Franca. E nós ouvíamos muito essa música, né? E tem, depois de, né, em ocasiões, digamos, especialíssimas, né, propícias, estado de graça, contemplação do mistério. E numa dessas contemplações eu me lembro de episódios assim, esporádicos, e um deles, não sei se você lembra, eu tinha saído do banho, assim, de toalha, e passei na sala, as meninas estavam lá, na sala, a Dani e não sei quem mais. Depois você comentou comigo que num dos auges da música coincidiu de eu passar pelo corredor, assim, esvoaçante. E aquilo combinou junto com o trecho específico da música. São muitas histórias, né? São muitas experiências inusitadas e empolgantes. Então essa música eu dedico pra você, né? Faz muito tempo que eu não ouço ela. Logo que eu reencontrei ela aqui no meio dos meus arquivos, eu pensei assim, nossa, por que eu nunca pus essa música aqui no programa? Por que que eu nunca coloquei essa música aqui, né? E 2015 nem existia, por exemplo, o Prediletas da Casa. A Radinho começou em 2016. Legal. Então, vamos de Paddy McAloon e I Troll the Megahertz. Enquanto isso, já que estamos em vídeo agora, né? Já que migramos pra cá, eu vou pegar a câmera enquanto toca a música, porque ela tem, afinal de contas, ela tem 23 minutos, né? É uma música maravilhosa, maravilhosa. Um dos compositores favoritos de Paddy McAloon, por exemplo, é o Debussy e o Maurice Ravel. Então, a gente sente essas influências eruditas no meio, dentro das orquestrações, que horas são carregadas, horas são bem minimalistas, assim. E tem uma voz feminina contando uma história, parece. E todos aqueles motivos, ou seja, todos aqueles fragmentos, aquelas frases, aquelas ideias musicais voltam e vão e se auto-imbricam. E é uma coisa maravilhosa, é um tapete da paz infinita, assim. Bom, faltam palavras, né? Pelo que se percebe. Vamos de som então, espero que todos gostem. Andréas, essa é pra você, é pra nós. Um beijão, apareça. I am telling myself the story of my life, stranger and song of fiction. We start with the joyful mysteries before the appearance of ether, trying to capture the elusive. The farm where the crippled horses heal, the woods where autumn is reversed, and the longing for bliss in the arms of some beloved from the past. I said, your daddy loves you. I said, your daddy loves you very much. He just doesn't want to live with us anymore. Pity on you. She is Mother Teresa, walking among the poor, and her eyes have attained night vision. In an orchard, drenched in blue light, she changes your bandages and soothes you. All day her voice is balm, then she lowers you into the sunset. Hers is the wingspan of the quotidian angel, so her feet are sore from the walk to the well of human kindness. But she gives you a name and you grow into it. Whether a tramp of the low road or a prince riding through Wagnerian opera, you learn some, if not all, of the language. And these are the footsteps you follow, the tracks of impossible love. Hotel Charlemagne, they are hanging photographs of rap artists and minor royalty. All cigarettes have been airbrushed from these pictures, making everyone a liar and saving no one from their folly. As proud as Lucifer, I do nothing to hide my kerosene dress and flint eyes, which, with one steady look, are able to restore to these images their carcinogenic threat. So what if this is largely bravado? I have only 12 days in Paris, and I'm waiting for life to start. I'm setting out my stall behind a sheet of dark hair, and you, the hostage of crazed hormones, will be driven to say, I am the next poet laureate, and she is the cherry Madonna, and all of the summer is hers. Thank you. At first I don't notice you, or the color of your hair, or your readiness to laugh. I am tying a shoelace, or finding the pavement fascinating when the comet thrills the sky. Ever the dull alchemist, I have before me all the necessary elements. It is their combination that eludes me. Forgive me, I am sleepwalking. I am jangling along to some song of the moment, suffering its sweetness, luxuriating in its feeble approximation of starlight. Meanwhile, there is a real world. Trains are late, doctors are breaking bad news, but I am living in a lullaby. You might be huddled in a doorway, on the make, or just getting by, but I don't see it. You are my one shot at glory. Soon I will read in your expression warmth, encouragement, assent. From an acorn of interest, I will cultivate whole forests of affection. I will analyze your gestures like centuries of scholars poring over Jesus' words. Anything that doesn't fit my narrow interpretation, I will carelessly discard. For I'm careless, I'm shameless. And mayday, mayday, watch the needle leave the dial. I'm reckless. I'm telling myself the story of my life. Soon, I will make you a co-conspirator. If I am dizzy, I will call it rapture. If I am low, I will attribute it to your absence, noting your tidal effect upon my moods. Oblivious to the opinions of neighbors, I will bark at the moon like a dog. In short, I'm asking to be scalded. It is the onset of fever. Yesterday they took a census. Boasting, I said, I live two doors down from joy. Today, bewildered and sarcastic, I phone them and ask, isn't it obvious? This slum is empty. Thank you. Repeat after me. Happiness is only a habit. I'm listening to the face in the mirror, but I don't think I believe what she's telling me. Her words are modern, but her eyes have been weeping in gardens and grottos since the Middle Ages. This is the aftermath of fever. I cool the palms of my hands upon the bars of an imaginary iron gate. Only by an extreme act of will can I avoid becoming a character in a country song. Lord, you gave me nothing, then you took it all away. These are the sorrowful mysteries, and I have to pay attention. In a chamber of my heart sits an accountant. He is frowning and waving red paper at me. I go to the window for air. I catch the scent of apples. I hunger for a taste, but I can't see the orchard for the rain. Two ways of looking at this. The first is to accept that you are gone and to light a candle at the shrine of amnesia. I could even cheat. In the subterranean world of anesthetics, sad white canoes are forever sailing downstream in the early hours of the morning. Tell the stars I'm coming, make them leave a space for me. Whether bones or dust or ashes, once among them, I'll be free. It may make a glamorous song, but it's a dark train of thought with too many carriages. There is, of course, another way of looking at this. Your daddy loves you. I said, your daddy loves you very much. He just doesn't want to live with us anymore. I'm telling myself the story of my life. Thank you. day and night, fancy electronic dishes are trained on the heavens. They are listening for smudged echoes of the moment of creation. They are listening for the ghost of a chance. They may help us make sense of who we are and where we came from. And as a compassionate side effect, teach us that nothing is ever lost. The net isn't fine enough, and I miss you. A swan sailing between two continents, a ghost immune to radar. Still, my eyes are fixed upon the place I last saw you, your signal urgent but breaking, before you became cotton in a blizzard. A plane coming down behind enemy lines. Uau! Que lindo! Não é mesmo? Maravilhoso! Essa foi pra você, Andréas. Saudades tuas. Apareça pra um cafezinho. Tá super convidado. Não sei por onde andas. Andréas é um daqueles bolivianos, doidos e andarilhos e trovadores e desbravadores, garimpeiros do Mercosul, por exemplo. Cada hora tá num lugar. De certa forma, todos nós estamos, que amamos, né, a nossa paixão, muitas vezes violenta, né, nos faz levar uma vida escorregadia, tudo no bom sentido, né? Inconstante. Legal. Então ouvimos Paddy McAloon com I Troll the Megahertz. Nossa, eu tive um teletransporte, assim, direto. Um teletransporte direto para 2015, assim. Essa energia pura, como se me deslocasse mesmo de um lugar para o outro. E eu mostrei esses quadros da Laura Lelis, porque esse programa inteiro, aliás, esse programa é um programa conceitual, né, sobre dedicatórias. Já dediquei essa primeira música para o Andréas, como vocês perceberam, e dedico o programa inteiro, dedico minha vida inteira pra Laura, que exagero, né? Mas é bem por aí. Amorzinho. E esses quadros são dela. Legal mostrar, né? Abrir essas coisas aqui no programa. E por falar nisso, eu posso aqui até... Isso não tá muito no script, né? Mas eu vou abrir uma exceção aqui e vou modificar uma sequência de músicas aqui. Porque eu falei dos quadros da Laura e me lembrei do Gustavo. Gustavo é um amigo recente, meu e da Laura. Muito gente boa. E ele gosta muito de jazz. Jazz. Então essa música eu vou oferecer pra ele. É um jazz. Mas não necessariamente aquele jazz clássico que todos nós gostamos de ouvir, né, Gustavo? E muito menos o jazz mais experimental que possamos conhecer, né? porque esse é um disco de 1968. Você, Gustavo, já tinha nascido, eu não, eu tava com menos 7 anos. É, pô, entreguei minha idade aqui. Com essa voz, né? Não podia ser diferente. De um grupo chamado Nihilist. Não, é. Nihilist Spasm Band. Ou seja, a banda do espasmo nihilista. Que coisa, né? E esse nome tem tudo a ver com a sonoridade deles, porque eles constroem instrumentos. Como aqui as prediletas da casa, principalmente os que já conhecem essa temática, vão concordar comigo, é um programa aberto para todo tipo de invenção, né? Invenção mesmo, música de invenção. A música aberta, né? Livre. Não sei se já falei isso, eu falei, desculpem, mas eu estava pensando nisso antes. Ainda falando sobre o trabalho do Gustavo Lopes, que é a quem eu vou dedicar esse jazz. Ele nos ajudou bastante aqui, especialmente a Laura, né? Porque ele fotografou alguns quadros dela aqui, imprimiu, assim, pra ela mostrar, né, divulgar e tal, e vender essas cópias. E foi muito legal o trabalho de fotografia, foi aqui nesse cômodo, inclusive. E como ele é um amante do jazz, em suma, eu vou oferecer essa música pra ele. O nome da música é The Byron Bug. É, The Byron Bug. The Nihilist Spasm Band. Interessante notar que os instrumentos são construídos por eles mesmos e que isso vai ajudar a todo o processo criativo de improviso livre, né? Então é tudo isso. Espero, Gustavo, que não te interprete como uma ofensa. Que é um jazz, né? E é um jazz interessantíssimo. Mas são outros mares. Espero que goste. Daqui a pouco a gente volta com Prediletos da Casa. Não, saia daí! Estamos de volta com Prediletas da Casa, aqui no YouTube. Ouvimos Nihilist Spasm Band com The Byron Bug. Essa foi pro Gustavo. Apareça para um café. Eu te dediquei essa música do coração, porque eu sei que você gosta de jazz. E é legal explorar justamente outros desertos jazzísticos, né? Cheio de miragens, miragem pra cá, miragem pra lá, que é esse universo do free jazz de verdade, né? O free jazz, o famoso free jazz americano, por exemplo, não é o free jazz verdadeiro, né? Não sei se a gente já conversou sobre isso, acho que não. Mas o verdadeiro free jazz mesmo, do conceito de free, de livre, é o European Free Jazz, né? O free jazz europeu, que tem vários expoentes aí. Acho que o Fred Herbertsman, a própria Marilyn Crispell, isso aqui, por exemplo, que a gente ouviu, que é jazz de improviso mesmo, de improvisação, é o improve, né? É com um V mudo no final. Existe muito material desde lá da década de 60 mesmo, ou antes. Por mais que seja free jazz, é meio conflitante com o free jazz norte-americano. E também mais abrangente, né? Muitos compositores, muitos grupos trabalham com sintetizadores, com... tá muito mais próximo, por exemplo, da música contemporânea, moderna, né? Do que o free jazz norte-americano, que ainda tem aquele ritmo quaternário, né? Meio bebop, assim, ou não, mesmo que for balada, assim. E ainda tem aqueles instrumentos tradicionais do jazz, por exemplo, o baixo, o acústico, né? A bateria e o piano, o saxofone. Então, é como se, sei lá, existisse um vírus dentro de uma bolha paradigmática, no qual tudo ali dentro se contaminasse, mas nada fora dali, não sairia fora dali, né? Mas enfim, eu acho que eu viajei um pouco. Mas era isso. Um grande abraço para você. Espero que tenham gostado da homenagem e da dedicatória. Agora, continuando, né, nessa temática de dedicatória, isso está fora do script, porque a gente falou muito desse jazz, desse free jazz, por exemplo, né? Existe um conceito, né? Um disco conceitual, por exemplo, esse disco desse grupo de jazz que a gente ouviu aqui. E eu não falei o nome do disco, né? Me desculpem, eu falei que ele é de 1968 e só. E o nome da banda e o nome da música. Mas o nome do disco é No Record. E é canadense, tá? Eu vou colocar uma foto desse grupo exatamente agora aqui. Tcharam! Tá vendo? Essa é a vantagem de fazer a coisa de verdade mesmo, né? Essa semana, finalmente, como eu já disse, eu tenho tempo sobrando. Então eu vou aproveitar para editar esse vídeo, mexer na... tratar as cores e trabalhar na pós mesmo, né? E editar direitinho, assim como tem que ser, né? Afinal de contas, estamos no YouTube. E YouTube também é vídeo, né? Mas legal. Então, durante a primeira música aqui do programa, eu me lembrei de outra música e de uma outra ocasião também, e lá para perto de 2015 ainda, quando eu apresentei uma música do Dead Can Dance, pro meu amigo Tritão. Então essa música agora vai pra você, Tritão, que nos abandonou, né? Que saiu de Franca, foi morar em São Paulo. Mas é, que bom, que bom, né? Ainda assim, você já deve saber que música é, né? É a música do Death Can Dance, de um disco chamado Into the Labyrinth, de 1993, se não me engano. Se não for 93, 94. Lembro que lá nessa época, uma outra faixa desse disco, muito boa também, tocava muito no lado B da MTV, que era apresentado pelo Fábio Massari. O Fábio Massari, aliás, é o VJ que apresentava o lado B desse jeito. Olá, boas! Foi dele que eu peguei vários trejeitos, mas assim, é, digamos que escancaradamente, né? Enfim, e eu já ouvi esse disco exaustivamente. Não hoje em dia, né? Lá atrás. E a música que a gente vai ouvir aqui é a música que faz, que fecha esse disco. É a faixa que fecha esse disco. E o nome dessa música é How Fortunate the Man with None. Então, eu acho que o Tritão lembra dessa ocasião que a gente ouviu essa música e ficamos maravilhados, assim, em qualquer que seja a ocasião, a situação. E isso nos chamou muito a atenção. Então são desses momentos que eu vou tirar, que eu vou tirar o motivo principal de fazer esse programa voltado a dedicatórias. Certo? Então vamos de som. Death Can Dance. Death Can Dance é uma banda gótica. Todos nós conhecemos, né? Todos vocês conhecem. Banda gótica, acho que do final dos anos 80 ou começo dos anos 90, assim. Muito boa, tem muitos discos bons, vale a pena ouvir todos, a discografia inteira no mínimo. E essa How Fortunate the Man with None é uma canção muito linda que, como eu estava dizendo, de certa forma me colocou um pouco no lugar imaginário daquela primeira música que tocou aqui no programa. Parece que elas têm a mesma paisagem sonora de sonho, né? De surreal e tal, surrealismo. Essa do Death Can Dance, por sua vez, é mais carregada de referências literárias, né? É mais, talvez, mais abstrata, mais sagrada, assim, né? Deve ter referências até bíblicas aqui no meio, né? Depois eu venho aqui, então, pra encerrar o programa, pra tocar a última música e apresentar aqui pra vocês algumas aquisições recentíssimas que eu adquiri nessa semana. Espero que gostem de Death Can Dance. Logo mais a gente volta num sonho do... Sagacious Solomon, you know what came of him. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him, and so saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's wisdom that had brought him to this state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. You saw courageous Caesar next. You know what he became. They deified him in his life, then had him murdered just the same. And as they raised the fatal knife, how loud he cried, "You too, my son." The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's courage that had brought him to that state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Socrates, the man who never lied. They weren't so grateful as you'd think. Instead, the rulers fixed to have him tried and handed him the poison drink. How honest was the people's noble song. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's honesty that brought him to that state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Here you can see respectable folk keeping to God's own law. So far he hasn't taken heed. You who sit safe and warm indoors, help to relieve our bitter need. How virtuously we had begun. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's fear of God that brought us to that state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Estamos de volta com Prediletos da Casa, aqui no YouTube. Ouvimos Dead Can Dance com How Fortunate the Man with None. Que coisa maravilhosa, né? Cheio de... então chegamos no fim do programa, já estouramos aqui pra variar, né? O tempo do programa. Estamos com 1h09 já de programa. O ideal seria fazer 1 hora. Também por causa da bateria da câmera, um monte de coisas. Eu e um amigo estamos desenvolvendo um projeto muito interessante que não deixa de ser uma construção de um instrumento musical, né? Mas não é só isso. É isso e mais muita coisa. E pra ele eu vou dedicar essa música pra gente fechar o programa, porque é uma música que eu tava ouvindo esses dias e achei que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente tá fazendo. Esse meu amigo é o Luciano, aliás, um grande abraço pra você. Semanalmente a gente se encontra pra desenvolver esse projeto. É um projeto chamado Tapete. Tapete porque tape, é taped, né? É um tapete de tape. Ele teve a ideia de fazer um tapete de tape. Aí uma vez ele comentou comigo, eu falei, não, eu pilho, vamos fazer isso? Vamos, claro. E a gente começou até faz uns meses já, talvez. Faz um mês mais ou menos. a gente, isso está em andamento, né? A gente está estudando, está pesquisando, e no fim a gente não sabe no que vai dar, né? Mas na verdade já está se tornando uma coisa bem concreta e dá para imaginar o que, que vai ser, né? Enquanto toca a música, eu não sei se vai dar tempo, porque é muito rápido essa música, tem 1 minuto e 12, mas eu posso botar essa música, eu deixo tocando outra música depois, né? Posso colocar aqui, uma que inclusive tava aqui na lista já, porque eu ouço essa lista antes e tal, e já tem material para 4, 5 programas, né, à frente. Prometo que vou fazer um especial da Vicky Bennett, que eu tô devendo, que é a People Like Us, né, uma DJ britânica. Falar DJ é limitar muito o trabalho dela, é uma grande produtora e por que não dizer compositora contemporânea. E vou fazer um especial também com Plunderphonics, que é uma delícia. Plunderphonics é uma música feita de fragmentos, samples, samplers, né? E é como se fosse uma obra pós-moderna, né? No sentido assim, de tudo ao mesmo tempo agora. Parafrasear um disco lá antigo. Então, a Vic Bennett do People Like Us, ela, né? Só ela. Aquilo lá é Plunderphonics nas suas últimas consequências, né? Mas vale a pena fazer um especial só de Plunderphonics, de outros compositores, de outros artistas que trabalham com Plunderphonics. E o nosso trabalho, meu e do Lu, de certa forma é Plunderphonic também, porque são fragmentos, se consiste no seguinte. É claro que o Lu explicaria isso muito melhor do que eu, mas eu acho que eu consigo fazer um resumo da ópera superficial. É uma manipulação de tape, de fita cassete, né? Fita cassete. Só que não tá arrebentado não, a gente cortou de propósito, porque tem coisas gravadas aqui. Eu gravei a nota lá no strings do piano, né? É uma nota que percorre o tempo, fica soando por muito tempo. Daí a gente vai cortar, já cortamos, né, algumas de exemplo, de teste, e cola dentro de uma superfície, cola em cima de uma superfície que é um tapete, né? E as fitas vão ser entrelaçadas, assim, né? Como um hashtag, assim, sem fim. E com o cabeçote, vai ser possível tocar o que tá gravado na fita apenas desenhando, entendeu? Com objetos. Por exemplo, esse objeto aqui, que é pesado, eu acho que era um avião, assim, um pedaço de um avião, trecho de um avião. E o cabeçote aqui na ponta, né? E vai ser possível tocar. Eu já experimentei ligar na mesa para, nesses testes mesmo, colocar um delayzinho, mas isso tudo depois a gente vai incrementando no projeto, né? É apenas uma experiência muito saudável, por sinal, muito bom fazer isso. Então, essa fita aqui também ele trouxe, que na verdade não é pra pôr um deck de tape para tocar, para sair som. Uma fita que tem informações para um outro sistema, era um game, era um videogame dos anos 80, assim, acho que 83, 84. E sabe, é tanta coisa que que a gente vai se devotando, se imergindo, o tempo nem passa, né? E, enfim, o projeto está em andamento, a gente está desenvolvendo e aperfeiçoando o objeto a cada semana, né? Tá andando. E então, enquanto toca as músicas aqui, eu vou mostrar para vocês o circuito, né? Os periféricos todos do toca-fita, que a gente tirou um terminal ali pro cabeçote para poder executar, né, esse som na fita. Então vai ser um tapete, né, de fitas e o cabeçote tocando em cima. E todo o processo é muito interessante, né? Como eu disse, não é só isso. Aí aqui tem algumas anotações do Luke, que é bem prático, né? Bem pragmático para entender. Tem inclusive dois pedaços de fita colado aqui, não sei se dá para ver, mas depois eu aproximo a câmera aqui. E, enfim, quando esse projeto tiver mais avançado, eu prometo falar de novo aqui no programa. E vamos que vamos. 1h17 já de programa, eu quero ler um soneto, esse livro de sonetos de Guilherme de Almeida, escolhido a esmo aqui. Vou abrir em qualquer página aqui e seja o que Deus quiser. A qual parte vos fostes e vos veio, mais que nunca presente em toda parte? Tanto sois para mim que, se o que parte é muito, ainda o que fica me é sobejo. A cada instante meu, a cada ensejo, tão bem, por formas tais e de tal arte, vossa apartada imagem se reparte, que nada mais já sobra ao meu desejo. Qual, fugindo da terra pela altura, vai-se o sol, tal vos ides, ordenando que a meus pés fique a sombra sobre o pó. Tanto o vosso rigor nisso se apura, que em vos partindo só e em me deixando, nem me deixais o gosto de ser só. Ó, bonito, interessante. Mas eu gostei mais da... não é prefácio, porque tá no fim, né? Pós-fácio, sei lá. Desse Odilo Costa, que escreveu sobre o soneto. Especialmente nesse fim aqui que escreveu assim. Mas existirão formas fixas em poesia? Não, mais pra frente. Cada poema tem seu próprio movimento interior e se apresenta ao poeta como uma estrutura própria e, por assim dizer, inevitável. Valery, que não é um dos meus santos, mas também e quanto entendido, riscado, falou que os deuses dão a graça, o primeiro verso, cabe a gente modelar o segundo, suar por ele para que não seja indigno do outro, seu primogênito sobrenatural. Aí tem uma frase em francês aqui, não sei se consigo pronunciar. Toutes les formes sont bonnes, dizia Apollinaire, já depois de inventar os caligramas. Odilo Costa Filho, 1970. Ok, e chegamos então no final do programa. Eu falei do Luciano, falei da música de invenção, falei de inventar instrumentos e me lembrei de um caderno CD, né? Um livro CD que ele me deu em 2004, tem o autógrafo, assinatura, o autógrafo dele, é dedicatória, né? Como esse programa é um programa voltado a dedicatórias, é muito interessante esse livro CD, se chama Gravicords, Whirlies e Pyrophones. Experimental Musical Instruments. Tem a como chama essa mulher mesmo? É, esqueci o nome dela. Clara Rockmore na capa. Também. São instrumentos construídos, né? É muito interessante. Eu vou com a câmera também. Eu folheio ele aqui pra vocês. E algumas aquisições recentes dessa semana e da semana anterior. Eu achei o M e o Vampiro de Düsseldorf em VHS. Olha que raridade. Cidadão Kane também em VHS, por preço de miojo. Esse disco aqui, do Prokofiev e Shostakovich, primeira sinfonia de Prokofiev, aquela sinfonia bem ousada, cínica, talvez irônica, que não tem nada a ver com Prokofiev, isso é interessante. Korsakov, né, russo também. Stravinsky, isso aqui é um split, né? Vamos dizer assim, com Stravinsky de um lado e Hindemith do outro. Petrushka do Stravinsky, que eu adoro e achei baratinho, por R$5 esse disco. E esse aqui, Suite on Bach, de Walter Carlos, que depois se transfigurou, né, para Wendy Carlos. É muito interessante esse disco, é muito, muito legal. É um disco de obras do Johann Sebastian Bach, mas no Moog, assim, nos sintetizadores, lá na metade do século passado também. Não, mais pra frente, né? Não sei precisar a data específica, mas tem sinfonia de Bach, né? Tem áreas, prelúdios, concertos. É muito legal, olha só. Invenções do mundo executados no sintetizador Moog. Coisas que a gente acha nos sebos por R$2, R$5. É legal isso. Tem essa vantagem, você vai no sebo, procura na seção de discos eruditos, de música contemporânea, vai ter discos de graça. Tipo, tá legal? Então, estamos chegando no fim do programa, infelizmente, né? Muito gostoso fazer tudo isso aqui. Ah, já começou a música, já tá tocando a música, mas que putaria foi essa? É que eu falei tanto, né? Mas tá. Então, agora vamos ouvir música de verdade. E até semana que vem, logo mais tem mais. Até! Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.